direto bridge, decolando a 10, primeira curva à direita, 5051, transponder 208, controle, está na posição 8. 3197 após SMAP, voa conforme rota do plano de voo. Sim, gente, após SMAP, conforme rota do plano de voo. 3197, correto, chame pronto. Campo à vista, voa no 776. 776, complete final, chame turno no 86. Até logo. Voo 940, livre acionamento, chame para o táxi. O 567 da Gol, contato radar. Sobe, mantém o 360 vigilância. 360, sou vigilância, Albor Eleva. 3897, chama Centro Recife em 1251, alternativa no 3325. Recife 251-3325, obrigado, boa noite. Anjo. Controle do Salvador, boa noite. Jogou 1-884. 1-884, desce, mantém o 050, chega da Mari, identifique. 0050, na Mari, identificando. Dá pra você me atualizar aí as condições que esse ativo aí já caducou há muito. Só um momento, vou ligar pra torre. Obrigado. Ah, Claudinho. Oi, irmão. Beleza, bom voo aí. Um abraço, Renato. Tá operando visual 2000 com 5000 de visibilidade. Não chove no momento. Copiou, obrigado. Salvador, o voo no 273, para a cópia, confirme. Confirme. É o voo 1273, da informação física, para a cópia, confirme. 1273, ciência, aguarde cópia. Aguarde. Sete, sete, meia no solo, 5, meia, livre direito no 219. 319-1776. Para o táxi, o gol 1940, estamos com 166 a bordo, nos autonomia de 3 horas e meia, o segundo galeão. Alfa 40 Índia, com espera cimento 186, ajuste no 020 agora. Com 1020 no time, quanto espera chamando 186, gol 1940, boa noite. Novo gol 1778, segura. 1776, táxi via Alfa, mantém posição da Juliette. Vai manter a Alfa da Juliette, 1776. Bono 273, copia. Copia para o Bono 273, com fins aprovado nível 360, via Pêsulo 10, bridge via Pêsulo 16. Decola da pista 10, perfil de saída da ELE, da bridge, curva direita. Transponder 5055, controle 120.80. Autorizado 360, conforme o câmbio. Da Pêsulo 10, após 30, da Pêsulo 16. Decola da 10, saída da ELE, da bridge, curva direita, 5055, transponde 1208.8. Bono 273, cotejamento correto, chame pronto, informação em curso WISC. Espera pronto, gol 940. Oito, alterno 260. 288-260, obrigado, boa noite. 567. Gol 940. Bono 884 de obedecida para 2000 pés, ajuste no 019, autorizada final no 0. Para 2000, comi 19, autorizado final da 0, Bono 884. Decolou 0, no controle 120.8. Ei. Juliette 03, 176. Controle Salvador, voo 940-0. Pronoto 40, código 5043, aguarde identificação radar. 0437. Sobe 40, contato radar, serviço de vigilância, sobe mantenho 360. 3197, livre acionamento, chame para o táxi, portão 08. Camarada, 3197. estabilizou o gol 1-8-8-4. 1-8-8-4, completo final, chame turno 86. 286, legal. Torre do Salvador, muito boa noite, 1-8-8-4, está no ILS, 1,5 milhas do Índia Serra. 1-8-8-4, continua a aproximação, aguardando a autorização para todos. Mais coisa. Tá, 3197 com 160 a bordo, 3:40, alternando Guarulhos, próximo para o ataque. 940, chama Centro Recife em 1251, alterno no 3325. 1251, 3325, obrigado. Para o posto de estacionamento com 1273, está no box 01. 1273 após a passagem do Airbus da Santa Livre, chame para o táxi. Após o Airbus da Santa Livre, Salvador, boa noite, está 3197, ponto zero, pronto. Boa noite, 3197, ali, mantenha no zero. Autorizado, ali, mantendo zero, 3197. Gol no 884, no solo 10, livre à direita no 219. Direita no 219, gol no 884. Salvador, muito boa noite, objeto 6728. 76728, ação de identificação. Chegada Mari, desse mantém o 050. 050, na chegada Mari, informa que perdeu contato com o Centro Recife e se autorizado após uma bog voa e táxi. Não mantém a trajetória, seu número 2 na aproximação. Mantendo a trajetória, 6728. Controle, Salvador, no trip 5218, boa noite. 5218, aciona identificação, desse mantém o 050. Qual a sua velocidade? 240. Gente, voo e Duna. 5218, gente, para a Duna, descendo para o 50. Duna. Alfa Juliette pro 09, boa noite, 84. Dizendo 97, livre decolagem da 10. O vento é de 130 graus com 139. Dizendo 10, com 3197. Decolou 03, controle 120, decimal 8. 308, grado bom. Controle Salvador, 131197, quatro, setor da Dael, boa noite. 3197, contato radar. Sobre mantenho 380, vigilante. 380, 3197. Para o táxi, o voo 1273, Tacumuda 69, 3 horas, alterna Campinas. Ciente, confirmando o PLB. 169. 169, ciente. Índia com espera, chame a torre no 186. Ajuste no 020 agora. Gono 273, com voo. 020. Parando com espera, chame. Papa, Epo. 1, 2, 2, 3, 4, 7, secundária 1, 3, 4, decimal 8. 5, 2, 1, 8, desce para 2.000 pés, ajuste no 0, 2, 0, autorizada final. Visto no 0. 5, 2, 1, 8, ciente, cara. O vento está de 140 graus com 129. Alvorada, boa noite, Chané 6212, informação Whisky. Chané 6212, identifique, desce, mantenha 060, chegada Mari. 060 na chegada Mari, 6212. Sim, 6728, desce, mantenha 3.000 pés, ajuste no 020. 3.000 no 020, decolou 18, somo controle, frequência 208, bom voo. Controle saído 208, gol no 273, uma boa noite, obrigado. Controle, boa noite, jogou no 273. Gol no 273, boa noite, sobe e mantém nível de voo 360, vigilância radar. Sobe para o 360, gol no 273. A 197 chama Centro Recife, frequência no 251, alternado no 3325. 251, 3325, obrigado, mano. Boa noite. Boa noite. Interceptou e avistado. 5218, complete final, chame turno no 86. Gente, graça, boa. Boa. Web 6728, desce para 2.000 pés, autorizada, final no 0. 2.000, passará.